Chame o controle, 208. 208, controle, por favor. Juliette Seatango, pista 17 livre, está autorizado o pouso. O vento é 150 graus, 10 nós. Tango. Boa 9128, boa tarde, contato radar, se manter o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, 9128. Fechando em 6213, submantém o nível de voo 340. 340, 62, eu prego. Controle Salvador, Papatango, quilo Romeu, cadê pro lado da 17? Tóxico, mantenha 1 no meu pés no corredor a cheque, cheque o transponder, não recebo. Manterá 1 no meu pés no corredor a cheque, quilo Romeu, óbvio. Meia da cabeceira 17, baixar travado, Juliette Serra Tango. Gente, pouso autorizado no 50 graus, 119. Tango. Gente. Xené 6333, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 60 graus, 119. Decolagem, Xené 6333. Terra Tango, Solos 22, tu confirma o pátio. Massa, backtrack autorizado, reporte livrando na pista. Azul 4485, desça para 4000 pés, o ajuste é 0 na 6. 4000 no 0 no meio, 4485 da Azul. Poxa, na 6333, decolado aos 29, chame controle Salvador no 20-8. Salvador em 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, na 6333, passa 1600 para o 360 na Sanvo 1. Poxa, na 6333, contato radar, submanteu o 360, está autorizado, valida. Direto, Leda, obrigado. Poxa, na 6333. Papapá, Eco Serra Lima, está em contato radar, mantenha o nível de voo 115, né, escutando o controle. Gente, o 9128 chama de centro Recife na frequência 125 decimal 45, alternativa 126 decimal 85. 2545, 2185, 9128, obrigado aí, uma boa tarde. Valeu. Obrigado. Direto Conde. Fechané 6213, chame Centro Recife na frequência 12511, alternativa 122.35. Segundo, agente da Assembleia. Do 4485, prossiga para 2500 pés, autorizado ILS Whisky, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado no Whisky, descendo para 2500, 4485 da Azul. Controle, quilo meu Oscar, através do farol da barra. O meu Oscar tem frequência livre para coordenação. Frequência livre para coordenação, quilo meu Oscar. Meia 3-3-3, chame Centro Recife na frequência 125.1, alternativa 128.35. 251-12835, volte na 6333. Estabilizou, azul 4485. Azul 4485, chame Torre Salvador na frequência 018, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, 4485. Torre de Salvador, muito bom dia, o azul 4485 está estabilizado na final. Azul 4485, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Salvador, boa tarde, azul 5021 no ponto de espera. Boa tarde, azul 5021, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, azul 5021. Azul 4485, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 099. Livre pouso pro azul 4485, só não copiou o vento, senhorita. 150 graus, 099. Tato. Azul 5021, autorizado a linha e mantém pistão 0. A linha mantém no 0, azul 5021. Maré, retorna pela rota Bonfim, na próxima parada baixa. Tente ler uma pouca mais. Controle Salvador, boa tarde, tá 3204, formação frio. Na 3804, boa tarde, na chegada Bomé de Ouro, desça via para o nível de voo 050. Via para 050, na 3804. O 445, solo 42, livre à direita, taxi Eco, chame 121, decimal 9. Livre à Eco, 1219, azul, 4485. Azul 5021, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 109. Fala, tem está iniciando azul 5021. Azul 5021, decolando aos 44, chama controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 5021, transfere, não se escuta. Salvo, não. Azul 5021, boa tarde, subinicialmente ao nível de voo 100, na saída Salvo 1. Inicialmente na 100, salvo o ano azul 502 ano. Tá com referência, você poderia autorizar a voarmos a posição salvo? Oi, Leda. Melhor ainda, Leda, obrigado. 5140. Salvador, Terra Golfiosa para regresso. Terra Golfiosa, reposta ingressando no corredor Interlagos ou no meu pé? Tá mantendo no meu pé, reposta ingressando Interlagos, Terra Golfiosa. Azul 5021 informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 8 milhas no rumo nordeste, mantém o nível de voo 195, é o Serra Romeu 22. Ah, sim, gente, estamos com o traficante aqui, Azul 5021. 4715, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 109. Autorizado a decolagem, pistolo 0 na 47, 1 no 5. Econo 9-0 no rumo sul. Gente, a Serra Lima vai ficar atenta à aeronave, mas não tem o mesmo de que ela. 47, meu senhor, torre. Mas tudo prossiga. Por solicitação do controle, restrito está sube e mantém o nível 100 até 30 milhas em Salvador. Gente, subindo restrito uma centena até 30 milhas em Salvador, só 47 milhas. Tráfico azul 5021. Azul 5021, aguarde para ascensão para o 300. Gente, aguardando, 5021. O 021 poderia voar Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa? Aguarde coordenação com o centro Recife. Gente, muito obrigado, senhora. 5021. O 5021 no tráfego já está ultrapassado, sube Mateu 300, aguardando Motiva. 300 aguardando o mote para o 5021. Ingressando na Interlagos, Serra Gufiosa. Gente, vou encerrar, ver reporte visual com campo. Reporte visual com campo, Serra Gufiosa. Vamos passar mais o controle. Lima, Papa Mike. Qual é a posição? Não recebo no radar. Entra os pés, tá? Autorizado. Estão em 4795, decolado aos 49, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 208, sim. Controle, outra 3, 4705, transfere. 4715, contato radar, suba inicialmente até o nível de voo 100 na saída Arbo 1. 100 na Arbo 1, outra 4715. 3804, desça para 2000 pés, o ajuste 1095 autorizado o ILS-XA e reporte estabilizado. 2000, tomar estabilizado, Cogivizan, 4715, tudo manter o nível de voo 360, está autorizado, vai Elefa. Direto Elefa 360, tá? 4715. Azul 5021, chame Centro Recife na frequência no 25 decimal 1, alternativa no 22 decimal 35. 1251, 12235, grato, manda bem. Papa Mike, reporte no farol de Itapuã, não recebo o transponder. Já Papa Mike está no colégio Maralina, vai reportar próximo a Itapuã. Tá? Em Salvador, Papa Romeu Serra Golfiosa. Serra Golfiosa, que chame o Ina Pro do Airmar. O próximo voo o RMAR e chame torre na frequência no 8 decimal 95. Voa RMAR, chama torre 1 no 8. Voa na R-March, torre em 119.95, Serra Golfiosa. Planejamento correto. Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosa, proa do R-Map, Dalco Campos. Serra Golfiosa, ajuste altímetro no 0 no 5, reposte no através da R-Map. No 0 no 5, reposte no através da R-Map, Serra Golfiosa. Torre Gol 454, pode dar 1 no 0, pronto. Dono 454, autorizado a alinhar e decolar, está no 0, vento no 40 graus, no 0, 9. Autorizado a alinhar e decolada, no 0, Gol, no 049 forma o Careza 1. Como é a atitude que está mantendo? Presente posição, efetue 360 com curva direita, reporte no, na vertical da RMA, final 107. Presente, da presente, inicia 360 pela direita, reforça final da 107, Serra Golfiosa. Boa, papapapaia, Serra Lima. É com Serra Lima, prossiga. Em mais 8 minutos, tá, vai dar o ideal de descida para o Serra Lima. Seria como coordenar com o Aracaju a posição com onde é 8.500? Gente, iremos coordenar. Grato. Dan 4715, chame Centro Recife, na frequência 026.0, alternativa 028.8. O Serra Lima está autorizado a descer até o 095. Sim, autorizado até o 095, Serra Lima. Luiz Salvador, boa tarde, Luna 396, Centro Salim. Luna 396, na chegada Bomed 1, dessa via para o 050. A Bomed 1, desce para o 050, via, Gol na 396. Na 3804, chame Tony, na frequência, no 8.95. Boa. Dá 4715 na escuta. Controle 1454, 3400, Arbor 1. Bom, 454, contato radar, se manter de 360, via sair da Arbor 1. Arbor 1, autoriza a leva? Autorizado. Certo, leva, obrigado. 150, petuando espera com curva à direita, sem interferência. Serra Golfiosca, confirma iniciando 360? Afirmo, iniciando 360 pela direita, Serra Golfiosca. Gente. Tan 3804, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, no 09. Pouso, Tan 3304, Mike, novo farol de tapote 507. Gente, reporte para o regresso. portal no regresso, Mike. Serra Gofiosca, pode prosseguir para a final no 7, sabe usar o contando. Afirmo, Serra Gofiosca, aguarde autorização de pouso. Aguarde na autorização, Serra Gofiosca. Zero 9, confirme a posição no momento. Livre pouso no 7, Serra Gofiosca. Dado, reporte no farol da barra, mantendo 500 pés. São 3804, solo 59, chame 121, decimal 9. Pessoal, obrigado. Boa tarde. Boa. Quatro, cinco, quatro, chame Centro Recife na frequência 026 decimal 0, alternativa 028 decimal 8. 260288, boa tarde, obrigado. Tiago, Piosca, Solo 01, autorizado backtrack, táxi até a base, chame livrando na pista. Para pouso final de Pondel Rei. Gente, Lima, por favor, Mike, tem frequência livre. Frequência livre, graças ao bom serviço. Lima 396, desça para 2000 pés, sua justa 0095, autorizado e LSXT, reporte estabilizado. Controle. Desça para 2000 pés, sua justa 0095, autorizado e LSXT, reporte estabilizado. 2000, 0095, ajuste. E reportará estabilizado o voo no 396 no X-Ray. Sonho Gol 2013, próximo Espero no Zero, pronto, bom dia. Boa tarde, Gol 2013, autorizado a alinhar e decolar para Estona Zero, vento 130 graus, Zona Zero Norte. Autorizado a alinhar e decolar da Uno Zero com Uno Zero 2013. Obrigado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, azul 4167, está no ponto de espera da 10, pronto. Azul 4167, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero, azul 4167. Salvador 2013, decolado 2015, chame o controle Salvador 1209. 08, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, o Gol 2013, boa tarde. Gol 2013, contato radar, submanteu o seu 360, via saída Arbono. Via subida 360, obrigado. Iniciou a descida, o papapá entra em Serra Lima, vem portal 095. Agora já fica lá. Por fim, aeronave? O patrulha 09. Fim na posição. Já fica lá. Aqui agora que a descida para a torre. Patrulha 09, cheque o seu transporte, não recebi em nenhum momento. Agora sim recebo o transporte. Grande Salvador, é o papapá, é com Serra Lima. Tá, e já iniciou a descida, vai reportar o 095. Quem checa com Serra Lima? A 309 reporte passando através de Pituaçu. Sim, reportará passando através de Pituaçu, patrulha. O 2013, Goi e Alefa. Alefa, 2013. Patrulha 09, chame torre na frequência 08, decimal 95. 1895, chama patrulha. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o patrulha 09. Boa tarde, patrulha 09, chame na vertical do farol de Itapuã. Poderia confirmar no, na vertical do farol de Itapuã? Afim, vertical do farol, chame. Sim, chamará a vertical do farol. Tente, submanteu no 05 para passar do oeste da ilha. Decolada 08, chame controle Salvador 120, 108. 308, boa. Salvador, boa tarde. O Azul 4167 decolou, cruza mil pés. Azul 4167, boa tarde. Está esgotado o radar. Turma TG 320, está autorizado o Valeda. Direto Leda para o 320, Azul 4167. Do após a vertical do farol de Itapuã, se autorizar, vai com proa do shopping e aproxima direto para o pátio do Graé. Gente, o tráfego da Gol, a 8 milhas da cabeceira, mantém a vertical do farol e aguarde para situar o cruzamento final 10, patrulha 09. 09, mantém a vertical do farol de Itapuã o quanto necessário. O Eco Serra Lima, 57 milhas afastado de Salvador, 095. Eco Serra Lima, ciente, confere, está afastado 57 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chama controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 203, Eco Serra Lima, graças ao trabalho. Trabalho. Zona 396, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 099, formação de tráfego à direita, helicóptero 500 pés mantendo a linha do litoral. Gente do tráfego, livre pouso na 10, voo no 396. A intensidade do vento 99? A intensidade do vento? 099. Graças. Gente, reporte-se a proa no Leda. Informaremos a proa do Leda, 2164167. Ponto de espera. Mantém visual para a plantão. Zero, 1-3, chame o centro Recife na frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. Controle. Prossiga, controle, 2013 da Gol. Chame o centro Recife na frequência 126 decimal 0, alternativa 128 decimal 8. 260-288. 140-099. Quinto, patrulha. Esse é para o cruzamento e após chama na final para o Graé. 1-0, ponto de espera da Hotel Joker 03. Mantém ponto de espera da Hotel Joker 03. Tan 3366, autorizado a olhar e manter pistão no zero. Autorizado a olhar e manter pistão no zero, Tan 3366. Bomé de 1. Oxané 6226, boa tarde, via chegada Bomé de 1, desse se manter o nível de voo 070, reduza para 2509. Bomé de 2509, reduzindo Oxané 6226, até 7000. 2 a bordo, 3 horas e meia. Doutor, boa tarde, 6315, a janela, informação Lima. Pode chamar 121, decimal 9. Tá bom, 219. Boa tarde, gol 396. Boa. 110, 6315, a janela. Jogo 03, chame solo 1-219. Solo 219, patrulha cruzou, tá na final para o Braz. Patrulha 09 avistado, prossiga a critério, ventuno 40 graus 09 nós, chame solo controlado. Chamando a solo controlado, patrulha. AN 3366, decolagem autorizada, pista 10, ventuno 40 graus 09 nós. Vive decolagem, AN 3366. Pato 1167, chame-se do Recife, na frequência 125.1, alternativa 128.35. É, 1251, alternativa 12835, azul 4167. Patrulha 09, confirmando solo controlado? Sim, solo zona 4, livre corte. No 5 desse Matheus 050. 120 decimal 8. Confiado, San 3366, obrigado. 15, descendo ao 050, ou chame a 315. É o número 3 na aproximação. Patrão, tu não pode esperar da pista 10. Traz Jesus 2759, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Alinhar e manter na pista 10, azul 2759. Salvador, azul 3366. A 3366, contato radar, se manter o nível de voo 370 via saída Momo. 370 via Momo, azul 3366. Decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 099. Frente azul, 2759, está precisando de decolagem na pista 10. A gente pode agora 10 ou 5. 10 no 5. Plano 3366, qual aumentou a razão de subida? 3366 agora está com 2.500. Tente. Plan 3366, informa o tráfego a sua posição de 2 para 3 horas, está 25 milhas no rumo sul, cruzando 095 para 4 mil pés, seu Airbus 320. Está ciente do tráfego, está 3366. Canem 6141, informa o tráfego na sua posição de 10 horas, 23 milhas no rumo oeste, cruzando 065 para o 370, Airbus 320. Azul 2759, decolado aos 17, controle Salvador 120.8. 08, obrigadão, bom trabalho. Azul 2759. Tá bom. Valeu. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2759, decolado, perfil Arbor 1. Azul 2759, contato radar, todavia saída Arbor 1 para o nível de voo 340. De Arbor 1 para o 340, obrigado aos 2759. 3366, já cruzou com o tráfego em altitude, voe código. Afirmativo, vai voar Cogbo, da 3366. Controle 3, vou voar direto do Duna, também é 141. Chanel 6141, voe Duna. Duna, caso 6141. Controle, a vez do azul, pode voar direto do Arbor? Colagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 099. Pode ser gentileza voar Duna? Negativo, é o número 3 na aproximação. Observador, Altran 3144, na série, cruza 220. Duna, desça via para o nível de voo 070. Via para o 070. Para 2.000 pés, o ajuste 1.05 autorizado e LSXC, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, graças ao meu no patrono. Informação Lima. Ao 255, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080. Para o 080, via Bonf, 1.255. Chané 6315, vetoração para o sequestramento por via esquerda na Pro 140. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora, está 1 ou 2 milhas, subida para cruzando o nível de voo 080 para o nível de voo 105, é o Charlie 182. Afirmativo, 6315, voa 140, está ciente do tráfego. Chané 6315, desça para 3.000 pés, o ajuste 1.015. Controle de Salvador, Jockey 03. Jockey 03, contato radar, sobre mantendo de 1.070 na saída Conde. Sobre mantendo 1.070 na saída Conde, Jockey 03. O Chané 6315 copiou, que é para descer para 3.000 pés. Afirmativo, confirma o QNH, é MN15 ou MN16? 2.15. Eu e 15, então, descendo 3.000 hoje, né? 3.000. Chame Centro Recife, na frequência 1.251, alternativa 1.22, decimal 3.5. Copiando as frequências do 3.366, obrigado. O Chané 6226, desse mantém a 4.000 pés, o ajuste 1.015, velocidade 2.009. 2.009, descendo para 4.860, Juliette Quebec Kilo, devido a tráfegos e aproximações de Salvador, mantém o oeste da ilha. I love it. Love é 6.15, complete à esquerda, na Pro 130, nessa Pro está autorizado a interceptar o localizador. Afirmativo esquerda, 130, está autorizado, hoje 6.3. Controle Salvador, Chané 6.320, informação Lima. Chané 6.320, via chegada Bomed 1, desse mantém o 080. Desce via até o 080, Chané 6.320. Na 3144, esse manteve o nível de voo 050. 050, 3144. 1255, desse mantém o 060. 255, controle. É. 6141, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 145. O reporte estabilizado. 145 pela esquerda, reporte estabilizado, 141. Chané 6315, desça para 2.000 pés, autorizado em LSXC, vai seguir o tráfego da companhia, está 10 milhas. Afirmativo, 2.000 pés, autorizado, ou chame a 3.5. Uno 255, controle. Perigo, Uno 255. Chapéu 060. Peça nível 060, Uno 255. Chame 6320, desça até o 070. 070, 6320. Pede que é Beck Laguarde para o lançamento. Beck Laguarde. Azul 2759, chame Centro Recife na frequência 09.95. Azul 2759, acho que entendi errado. 1895 não é a torre, né? Qual a frequência, por favor? Azul 2759, chame Centro Recife, na sequência 26.0, alternativa 28.8. Obrigado, entendi o 228. 260, alterna 228 para 2759, muito obrigado, bom trabalho. Estabilizou 6141. Eu serei 6141, chame Torre, na sequência 28.95. 28.95, grátis, relógio. Fechando 6226 para o sequenciamento, mantenha pro 045 nessa pronta autorizada de interceptar, desça para 3.000 pés. 045 nessa pronta intercepta até 3.000 pés, fechando 6226. Fechando 6315, inicia a redução para aproximação, o tráfego à frente está 7 milhas. Matheus, já está em redução, 6315 da hora. Pronto, genética, vai aqui. Pede Quebec Kilo, aguarde para o lançamento. Kilo aguardando. Juliette Quebec Kilo autorizado, o lançamento reposta e alterna. Aqui na plataforma. M1 no 4-1, informa a base de aeroporto, à direita do alinhamento da pista, que não está. Gente. Controle 6305, estabilizou no final do X-Ray 0. Oxané 6315, chame Torre na frequência.